próxima ponte, deve estar pronto. Número 56, linha de cola, pista no 0, vem entrando 30089. É 30 com 08, linha de cola da 10, boa noite, 56. Após a rolagem do Boeing da Lua Lima, tem visto no zero. Após a Lua Lima, tenho no zero, mensagem zero. Noite 56, decolado 59, chama o controle do 0 decimal 8. Boa noite. Web 6620, autorizado decolagem, pista no 0, vento no 60 graus, 620, decolada 01, chame o controle do 0, decimal 8. 308, boa noite, mensagem 20. Alto, Oscar CA 9M ingressando na Índia, prosseguindo para Bravo, próximo a ponto esperto. Serra Novembro, ali decola, pista 20, 180 graus, 0 nós. Ali decola, Novembro. Serra Novembro, ali decola, pista 3-5, possível reporte sinal de 3 mídias, fechado e travado, 235. Venha a tono 60-08, mais Charlie, X-Ray. Gente, confirma, quanto será o meu challenge, hein? Tono 60-079. Gente, seu segundo meu challenge foi solicitado na 17. 17, gente, reporte no próximo tapão então para ingresso na perna do vento, chat X-Ray. Gente, apontou na sala e tatuou a meu challenge. Autorizado cruzamento do eixo na 10, reporte girando base para pouso na 17, Charlie X-Ray. Se possível, faça uma base curta. Gente, vai cruzar a 10 após uma base curta, Romeu, Charlie X-Ray. Acho que a Serra 9M decolada 08, tive o controle 10, decimal 8. Acho que a Serra 9M decolado aos 08, tive o controle 10, decimal 8. Base Romeu, Charlie X-Ray. Charlie X-Ray, pouso pistão no 7, vento no 7, 0 graus, 10 nós. Gente, Romeu, Charlie X-Ray. comando 273, alto, Campo Verde, estabilizado, log. Comando 273, continua a aproximação, checklist de pouso, reporte passando externo. Ele vai reportando externo, o comando 273 está baixado, travado. Charlie X-Ray, na sala de boa noite, confirma empate. Incidente autorizado, backtrack, ingresso na bata, a estação de negociação livre. Autorizado pouso, Golo 273. Salvador, boa noite, eu vou no 601 no ponto de espera pronto. 601, após o pouso do Boeing da Gol, a linha mantém pista no zero. Após o pouso do Boeing e a linha mantém no zero, no 601. Comando 273, no salão de Lucipo, limite pela direita, chame salão 1, 2, 1, decimal 9. 1, 2, 9, gol 1, 2, 7, 3. De pronto, gol 601. Gol 601 na linha, decola pista do zero, vento no 70 graus, 07 nós. Começou a decolagem, 601. prossiga para a torre. 4-4. Correu o Orlando que chamou? Como é que é Covid, eu paro a copa, chamei só um do som desse lá, nota. Número 01 decolado, zona 7, no controle, número 0 decima 8. 208, boa. Salvador, gol 567 próximo ao ponto de espera da 10, pronto para ingresso e decolagem. Ali mantém pistão no 0, gol 567. Ali mantém não no 0, gol 567. Gol 567 autorizado decolagem de pistão no 0, vento 90 graus 05. Autorizado a decolagem no 0, gol 567. Consigo 67, decolar 221, último controle 20.8. Vai chamar o controle no 567, 1208.